Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para nossa satisfação, ele está aniversariando hoje. Ele é o nosso gentil ouvinte, que reside lá na Supercap. Ele que também é funcionário da poderosa Rádio Capital. E ele que é colecionador da música do passado e nos envia vários e vários CDs todos os meses para que possamos atender aos nossos ouvintes. Estamos falando do nosso gentil ouvinte, o grande amigo, que ainda não tivemos a satisfação de conhecê-lo pessoalmente, mas ele sempre nos enviando coisas maravilhosas. E hoje ele está aniversariando e recebe de nós, da equipe aqui da Rede USP de Rádio, todas as felicitações do mundo. Parabéns, amigo Antlonique Averizian, pelo seu aniversário natalício, hoje sendo festejado. O senhor Antlonique Averizian é realmente uma pessoa amiga, dileta e sempre colaborando com o Jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o aniversário de hoje, o senhor Antlonique Averizian, as nossas felicitações e Lupcínio Rodrigues com o conjunto Farroupilha, gravação antológica dele, Lupcínio, felicidade, São Clonique Averizian. Luiz Lua Gonzaga não poderia faltar. Luiz Lua Gonzaga com sua sanfona, sua simpatia e sua voz. Do Miguel Lima, cortando pano em homenagem aos alfaiates. Escusa, ouvintes, estamos com aquela tosse hoje, hein? Mas o senhor Clonique Averizian, que é aniversariante, está a nos ouvir e ele recebendo de nós, da nossa equipe, da Rede USP de Rádio, as felicitações. E para ele ainda, Paulo Tapajós, modinheiro do Catulo, Luar do Sertão. Parabéns, amigo Antlonique Averizian. Ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Lá onde eu moro tem muita mulher bonita, sete lá vestido sem cinto e tem na boca um coração. Cá na cidade se vê tanta falsidade que a mulher faz tatuagem até mesmo na feição. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, mas eu vou em um segundo quando começa a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Na minha casa tem um cavalo tordilho que é irmão do que é filho daquele que o Juca tem. Quando eu agarro seus arreios, ele encilho, dou de mão, um limpa trilho e sou pior que o que tem. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Hey.

ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. É o verdadeiro, o artista não faz música para o público e público para a sua música. Mas vamos nós com a música nesta manhã. Nós vamos enfocar agora ela que estará aniversariando no próximo dia 30 deste mês. A senhora Eliane Pérez Penin Morgante, que reside na Supercap, nossa gente ouvinte, filha direta do cantor e advogado Dr. Antônio Pérez Penin, que sempre está a nos ouvir e também já enviou para nós dois míficos CDs com a voz maviosa do cantor Antônio Pérez Penin, que é o pai da aniversariante. Parabéns, Dona Eliane Pérez Penin Morgante, pelo seu aniversário que dar-se-á no dia 30. Para ela, estas músicas dedicadas pelo papai, a Dona Pérez Penin Morgante, Caçulinha com seu acordeon e seu conjunto, Caçulinha do Haroldo Lobo, sanfoneiro, só tocava isso. E na pedida ainda nós temos, em adaptação do Haroldo Barbosa com Chico Alves, o rei da voz, arranjo Lírio Panicali, para aniversariante do 30 deste mês, Eliane Pérez Penin Morgante da Supercap, com os votos sinceros e felicidades do papai, Dr. Antônio Pérez Penin, Tristeza Marina, canta Chico Alves. Só tocava isso. queres mais o mar, falaste com amargor e o cristal de tua voz se quebrou. Recordo teu olhar com turva luz de dor, esta frase em meu peito ficou. Sei que tens o mar constante em todos os sonhos seus. Eu lhe disse sim, ela disse adeus. Seu nome era Margot, talvez outro qualquer, era um sonho real de mulher. Mar, mar, meu grande amigo, mar, tu imensidão. Segue no meu barco aventureiro, meu destino prisioneiro, minha triste solidão. Mar, não me resta nada, mar, já nem tenho amor. Sei que quando ao porto chegue um dia e esperando não estará amargo. Nada, mar, já nem tenho amor. Sei que quando ao porto chegue um dia e esperando não estará amargo. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós, colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, Paulo. A cartinha chega e você faz as solicitações das músicas. Juninho, mais um intervalo. E na volta, em nosso coreto imaginário e saudoso, o trio Iractan, conjunto Farroupilha e Serrinho e Caboclinho.